Macacos me mordam, eu adoro quando a Ana vem cantar numa feira. Têm sempre boa comida, boas pessoas. E depois, quando atravessamos aquelas tendas de gado e sentimos aquele perfume do estrume logo pela manhã. É incrível, ainda sinto o perfume. Deve ser do meu sapato, pai. Normalmente não acho graça nenhuma, mas ali o senhor da segurança deixa-me passar no instantinho. Tchau, tchau. Olá, olá. Aqui, aqui. Acudam, acudam. Oh. Olá, aniversariante, tudo bem? Bom, estou aqui na praia onde o Oliver planeou um piquenique e um passeio romântico ao pôr do sol à beira-mar e depois um filme lamechas à minha escolha, mesmo do Orlando Bloom, que se apaixona por uma sereia e vende a alma por um par de guelras e barbatanas. Isso é um dia perfeito. Sim, eu sei, era para ser. Se ele não estivesse doente. Certeza que ele não está a fingir. A maior parte deles fugiria de uma caldeirada romântica. Não, ele está mesmo doente. Devias tê-lo ouvido ao telefone. Oh, Lily, eu lamento muito. É tão querido. Sim, como é o teu dia de anos, eu vou deixar passar isso. Mas não te preocupes, eu estou de volta daqui a umas horas. Por isso, até lá, vai para a minha casa, vê televisão e serve-te a tua coleção privada de repassados do meu pai. O quê? Ela não é da família. E quando eu voltar, fazemos o que quiseres. Ok, obrigada. Já me sinto um bocadinho melhor. Então! O que foi isso? Oh, não foi nada. Não te preocupes. Despacha-te. Não te preocupes. Não há nada que me possa impedir de estar contigo no teu aniversário. Atenção, senhores passageiros. Devido a problemas técnicos, o voo 64 para Los Angeles foi cancelado. Mulherzinha com voz de rato, repete lá. Eu disse. Atenção, senhores passageiros. Eu ouvi o que disse! Deixem a senhora respirar. Aposto que ela vai arranjar maneira de sairmos daqui assim que ela puder. É, o meu pai tem razão. Afinal, estamos todos juntos nisto. Mas se tiver um lugar, eu posso deixar uma lembrança. Se é que me entende. Atenção, senhores passageiros. O único voo para Los Angeles esta noite parte de Tucson. Por isso, dirijam-se para a paragem de táxis de maneira civilizada. Podia ter-nos dito a nós primeiro. E você podia me ter dado mais do que isto. Apanhar um táxi vai ser impossível. Esta vai ser a pior festa de sempre. Querida, eu sei que estás aborrecida, mas não há nada que possas fazer. Mas eu sei em que estás a pensar. Estou a pensar em quê? Bom, se tu te vestisses como a tu sabes quem e prometesses estar uns quantos tu sabes o quê, estas pessoas deixavam-nos saltar para a frente daquilo que tu sabes. Mas tu sempre disseste que usar a tu sabes quem para tu sabes o quê, não é justo? E é? Mas tu já tens 16 anos. Deves começar a tomar as tuas próprias decisões. O que é que tu estás a querer dizer? Estou a dizer que a cabeleira está no fundo e as luvas estão na bolsa de fora. Agora vai. É a Ana Montana! Aposto que se a deixarmos passar, ela vai dar-nos autógrafos para os nossos filhos. Oi, são que género de pais é que são vocês? Deixa lá. Bom, acho que não vamos conseguir chegar a Tucson ao tempo de apanhar aquele voo. A Lily vai ficar destroçada. Pai, com calma. Queres que eu lhe diga? Tudo bem. Sabes, vou começar com uma andota. Trus, trus, quem é? Nós não. Tu és tão insensível. Desculpem, amigos. Chamo-me Dewey Pickens e sou um grande fã. Podemos tirar uma fotografia juntos? Claro. Se há coisa que temos, é tempo. Oh, ótimo. Então, tipo... É. Toma lá. O homem que eu queria conhecer, o Sr. Achy Breaky Robbie Ray. Vamos a isto. Atenção. Pensa bem no melhor lado. Ok, dá cá a mão. Está bem, eu aperto a mão. Já está. Opa. Oh, isto vai dar um ímã fabuloso para a porta do meu frigorífico. Yep, é uma memória que fica. Vamos, pai. Ei, alto. Eu não pude deixar de ouvir o vosso problema. E eu ofereço-vos uma boleia até Tucson. Está bem. Espera-me a mim também? É claro, eu tenho muito espaço. Então vá, vamos lá. É, pessoal, vejam o Robbie Ray, pá. Ei, olhem todos ao Robbie Ray. Adeus, pessoal, eu estou com o Robbie e com esta miúda. Vamos lá. Já nem me lembro quando é que me pico os olhos assim tão bom. Edson, mesmo bom! Tens a certeza que não queres um avinho? Mais do que eu alguma vez tive em toda a minha vida. Come. Não! Come. Não! A tua cabecinha está a doer imenso. Ai, também tens fobinha. Oh, meu pop-a-lip-pop. Não, eu entendo a sério. Não, a sério que eu entendo. Não, a sério, eu entendo a sério. Oh, eu adoro. Então, Oliver, sabes o que é que te vai fazer sentir bem melhor? Queijo de galinha. E sabes o que é que me vai fazer sentir melhor? Isto. Devolve-me o telemóvel. Não, até me devolveres as minhas duas últimas horas. Ouve, eu não quero ser um mau anfitrião. Mas vai-te embora! Ok, não, acalma. A Miley disse que eu podia ficar aqui até ela chegar. E já não deve faltar muito, não, por isso dá-me o meu telemóvel. Como queiras, vês, isto é a mentalidade do universitário. Tu és brilhante. Tu és tão brilhante que eu... Espera só um segundo, eu volto já. Certeza que não querem parar pelo caminho para ver a vista? Podem esculpir a vossa própria tampa de sarita na carpintaria do velho Capitão Heine. Não, é fim de semana. Deve haver muita gente. Que pena. Fica para a próxima. Então está bem. Sim, Adele, eu quero mais uma fatia de tarte. Está a sonhar com tartes. Quem me dera sonhar com isso. E quem me dera que não estivesse a mastigar isso à minha frente. É Lily, então, tudo bem? O porquinho do teu irmão está a dar comigo em doida! Estou a ficar louca. Já estás na limusina? Não exatamente. Tivemos um problemazinho. Oh, mas tu vais acabar por vir, não vais? Definitivamente, absolutamente, positivamente, eu vou chegar a tempo. Ok. O que aconteceu? Arrebentou um pneu. Ainda bem. Então não fui eu. Mas tem um sobressalente, não tem? Claro que tenho um sobressalente. E foi esse que explodiu. Eu acertei? É possível. Boa. Agora é que nós não vamos chegar a Tucson a tempo. Não se preocupem. Eu tenho ali o porco. Ele leva-vos até lá. Eu não vou até Tucson num porco. Oh, querida, não me parece que seja desse tipo de bicho que o homem está a falar. Tens a certeza que estamos bem? O Dewey disse para virarmos no museu da maior capota do mundo, não foi? Não, eu acho que ele disse para virarmos à direita na maior torre de folha de alumínio do mundo. Verifica no mapa. Ok. Eu devia ter calculado. Lindo. Agora estamos perdidos e não vamos conseguir apanhar aquele avião a tempo. E o ponto alto do aniversário da Lily vai ser quando o Jackson lhe cantar os parabéns com o sovaco. Oh, não desanimes, querida. Nunca se sabe. Até pode ser que o teu irmão se porte à altura. Vamos a isto. Primeiro aniversariante. Oh, Jackson, tu deste-me um aniversário que eu jamais esquecerei. E ainda não acabou. Agora sim, acabou. O Jackson não se portava à altura. Mesmo que o enchesses de fermento, lhe juntasses farinha e o metesses no forno. Está ali! O aeroporto? Não, a torre de alumínio. Agora eu sei exatamente onde é que estamos. Aeroporto, cá vamos nós. Ia! Olha para a altura daquela torre. Imagina a quantidade de torresmos que podemos embrulhar naquela coisa. De certeza que não podemos parar não. Para... Não! Oh, vá lá, então deixa-me só tirar... Não! Eu podia pôr no automático para! E... Está bem, mas não sei porque é que estás tão preocupada. Nós vamos chegar lá muito a tempo. A menos que acabe a gasolina. Achas que é uma boa altura para dizer macacos me mordam? Não posso. Engoli uma mosca. Eu não sei se isto é uma boa ideia. Lembro de ter visto este alpendre num filme de terror, sabes? E agora a família está a espreitar e de repente uma mulher de olhos esbugalhados com um avental abre a porta e diz... Olá! Ah! Oh, minha mãezinha! Vejam só quem está à minha porta, uma estrela! É uma fã, tudo bem. Olá, como está, Anna? Robbie Ray, em pessoa. Por que tem esta gente? Desculpe, minha senhora, mas estamos com imensa pressa para chegar ao aeroporto de Tucson. Oh, então boa sorte. A I-79 entope mais do que o ralo da minha banheira depois de eu rapar as pernas. É claro que agora parecem cedo. Por outro lado, fazíamos bem o passeio. Vamos, pai. Oh, querida, mas tu prometeste à Lily. Nós temos de chegar a L.A. L.A.? Porquê que não disseram logo? Eu levo-vos até Los Angeles. A menos que tenham um avião no seu quintal, nós não vamos chegar a tempo. Não quer sentar-se aqui comigo, meu príncipe das Arábias de calças apertadas? Oh, Norma! Não há dúvida que sabe como fazer um velho rapaz corar. E uma rapariga ficar enjoada. Não faça caso, Norma. Ela enjoa muito facilmente. É, é isso, pai. Troca comigo. Eu aposto que ela vai fazer tudo por tudo para vir, mas vai acontecer alguma coisa e ela vai acabar por não conseguir vir e eu vou ficar para aqui encalhada contigo. Ei, no meu... Eles estão a ouvir o carro, eles voltaram. Oh, eu sabia que ela vinha. Oh, Miley, estou tão contente por teres vindo. É, espera, ela não está. Enganar-me uma vez, aceito. Agora a segunda, só se eu não me chamasse... Jackson! Como é que fizeste isto? É fácil. Olha, eu mostro-te. Vá lá, eu mostro-te. Eu digo assim... Olha, eles voltaram. E aí tu dizes... oh, Miley, sempre vieste! Não, sei lá! Vai, bora! Será que eu podia ter ficado com alguém pior no meu aniversário? Hello! A resposta é sim. O que é que tu queres, Rico? Um avião a jato, a Jessica Alba e fazer o papel do Artful Dodger na reposição da Broadway do Oliver. Mas não é por causa disso que vim aqui. Eu tenho dois bilhetes fantásticos para os Lakers esta noite. E adivinha quem é que tem dois vulgares, um penteado idiota e vai ao jogo comigo? Quem será? Oh, espera, o que é que queres? Eu não quero nada. Então porquê queres que eu vá contigo? Porque tu és meu amigo, o meu parceiro, o yin do meu yang, o ping do meu pong, o vento sob os meus braços. Sob as asas. Eu não tenho asas, Jackson. Mas enfim, Para quem é, acho que serve. Vai buscar o teu carro e vamos! Oh, então é isso. Queres uma boleia? Por favor. Eu tinha boleia. Só que escolhi ir contigo. Quem era a tua boleia? A minha mãe. Quem? A minha mãe! Já acabaste de pesar comigo? Podemos ir andando. Vou buscar as chaves. O que é que foi? É o meu dia de anos e eu estou sozinha. Oh, sozinha no teu aniversário? Não há nada pior do que isso. Vá lá, temos de despachar-nos, Jackson, vamos! Miley, diz-me que já estás aqui. Não, estou a minutos daí. Quantos minutos? Não muitos. Uns 100. Um 100? Eu prometo que vou estar aí, Lily. Não, tudo bem, tudo bem. Sabes, porque daqui a umas horas acaba-se o meu dia de anos e... Mas tudo bem, porque daqui a 12 meses eu vou ter outro, a não ser que tu voltes a ir para fora e o Oliver esteja doente e eu volto a ficar sozinha. Oh, querida, tu não estás completamente sozinha. O Jackson está aí. Não, ele vai ver o jogo dos Lakers, abandona-me. Tu não sabes, talvez ele mude de ideias. Ok, adeusinho, gosto muito de ti. Parabéns, adeus, tchau. Oh, Jackson, depressa, depressa, depressa. Se olhar para a sua direita, pode ver uma barragem. E se olhar para a sua esquerda, vai ver uma atraente mulher solteira que o adora e venera. A barragem? Qual barragem? Jackson, por favor, não deixes a Lily sozinha nos anos dela. Mostra que és generoso e carinhoso e simpático, como eu sei que tu és. Bem lá no fundo. Um jogo dos Lakers e uma boa piada, mas que noite! Jackson, por favor, eu... Estou? Jackson, estou? Desligou! Sim, ele portou-se mesmo à altura. Ele é um pateta e nunca vai mudar. É, Norma, consegue pôr isto a voar mais depressa? Porquê é que eu faria isso? Assim passava menos tempo com o Robbie Ray. Oh, macacos me mordam a sério. Oh, sim, eu sou a sua maior fã. Sou completamente louca por si, Robbie Ray. Veja, eu mostro-lhe. Então, vais continuar por aqui ou...? Pelos vistos vou. Enfim, aqui ou em minha casa. Eu estou sozinha, seja como for, mas ao menos vocês têm HD. Bom, então está bem. Adeus. Feliz aniversário, que contas muitos anos. Jackson, eu sabia que não me ias deixar sozinha no meu aniversário. Eu só vim buscar a minha carteira. Ok. Força, Lakers. Força, Lakers. Recebida, aeroporto de Santa Mónica, vim de comunicação. Lá está ele. Lá está Malibu. Vamos conseguir. Sim, só é pena que a torre não nos tenha autorizado a aterrar nas próximas 3 horas. 3 horas? Yep. Provavelmente devia ter ligado antes. Peço desculpa. Mas... nós já cá estamos. Eu estou a ver a minha casa. Eu não faço as regras. Mas podemos tirar o melhor partido disto. Querida, porquê que tu não fechas os olhos e dormes uma soneca? Podemos cantar uma canção. Ou um álbum inteiro. 3 horas seguidas de canções. Era boa ideia. Mas eu não posso esperar 3 horas. Eu preciso ir para casa agora mesmo. Olha, queriducha, a única maneira de chegares a Malibu é pôres um paraquedas às costas e saltares. Querida, não me parece que isto seja boa ideia. Eu sabia, você quer ficar comigo. O último a saltar é um pico de ovo. Obrigada, Norma. É, só te digo, eu já não falhava um alvo desta maneira desde aquele álbum experimental que eu fiz. Acreditaste mesmo que o público ia comprar-te como Ina Paital? Podia ter sido pior. O meu agente queria que eu me chamasse Dom dos Loucos. Dom dos Loucos. Lily? Lily? Oh, Bolas! O Jackson foi mesmo ao jogo. Ela deve andar a vaguear por Malibu como aqueles cães que vemos nos filmes dos cãezinhos abandonados. Querida, tu fizeste o que podias. O que não podias ter feito era contar com o teu irmão. Os Lakers venceram por uma diferença de 3 pontos. Foi o melhor jogo de sempre. Seu miserável, horrível, egoísta. O melhor aniversário de sempre. Yeah! Surpreendente e maravilhoso, irmão. Obrigada. Eu não era capaz de abandonar a Lily num dia tão especial como certas pessoas. Não recebes muitos elogios. Aceita este. Está bem, eu aceito. O Jackson convenceu o Rico a arranjar outro bilhete e depois puseram-me no ecrã gigante e o estádio inteiro cantou-me os parabéns. Isso é o máximo. Pois. Vês? Eu disse que podias contar com ele. Pai, ainda agora disseste que ele era mesmo um... Não saias daqui. Eu acabei de saltar de um avião por tua causa. Deixa passar esta. Ei, sabes uma coisa? O mais engraçado é que se tivesse chegado a tempo, tínhamos acabado por ficar a ver um filme lamechas sobre um tipo com guelras. Não tem piada? Hilariante. Feliz aniversário. Obrigada. Sou um rapper do campo, digo o que tenho a dizer. Sou um bom rapaz de dia, mas à noite é doer. Não tenho medo de críticas, sou um homem, não um rato. Digam o que disserem, o Enapá e tal é um gato. Então, filho, tudo numa boa? Estavas a rapar outra vez, não estavas? O que é que tu queres? Estava à frente do meu tempo. Mas agora estou muito melhor. Estás muito melhor em quê? Agora tenho os dançarinos do Enapá e tal. A pum tum tchuk pum pum tchuk pum pum pum. Norma Jitsu da elite. Macacos me mordam, todos juntos explodimos como dinamite. Pum. Estes miúdos fazem cada música. Basta lá saber porquê. Pum pum tchuk pum pum.